Seguinte, ó. Mandar um salve pra rapaziada aí. Nosso bairro Jesus de Nazaré, Pissarreira aí, ó. Não só o Jesus de Nazaré, mas...